Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, Samuel. Padre Vieira. A Padre Adolfo. Hombre, venga, Padre Jorge. Vamos. Padre Joan, venga. No. Guille, vete. Padre Mauricio con nosotros. Venga, hala. Se o ouvinte viu o filme Má Educação, do realizador espanhol Pedro Almodóvar, é provável que esta música não lhe soe estranha. É de uma obra de Rossini, compositor italiano que viveu entre 1792 e 1868. Talvez se surpreenda se eu lhe disser que a música é o extrato de uma missa daquele compositor, o Kyrie, da pequena missa solene. Pedro Almodóvar utiliza-a para a cena em que umas crianças jogam futebol no colégio, que é o ambiente de referência do filme, saltando depois, sempre com esse fundo musical, para a igreja do mesmo colégio, onde um coro de meninos a interpreta, e depois para o refeitório. Numa primeira análise, pode parecer estranha a associação de um Kyrie é um filme indecente, com aspas ou sem elas, mas só numa primeira análise. Voltaremos a esta missa mais adiante. O tema do presente episódio de Classicamente, o 13º, é a missa. Não a missa enquanto celebração religiosa, mas enquanto forma musical. A palavra missa vem do latim, da expressão ita missa est, com que o celebrante ou o diácono terminava a celebração da Eucaristia, o rito litúrgico central da Igreja Católica. Isto, obviamente, nos tempos em que a missa era celebrada em latim. E que interesse pode ter em um tal tema um ouvinte que não seja crente? Entrego a pergunta ao ouvinte para que encontre a sua resposta. Por mim, eu que também não sou crente, penso que se pode ser espiritual sem ser crente, e tenho vários motivos para ouvir e ouço música sacra em geral e as missas em particular. Um dos motivos é o prazer musical que a sua audição provoca. Ao longo da história da música, inúmeros compositores musicaram o ritual eucarístico, criando obras com assinalável qualidade e que, em muitos casos, ganharam autonomia estética, quero dizer, tornaram-se peças de concerto. Embora o Vaticano afirme explicitamente que, e cito, é condenável como abuso gravíssimo que nas funções eclesiásticas a liturgia esteja dependente da música, quando acerto que a música, que é parte da liturgia e sua humilde serva, fim de citação, apesar disso, a música sacra, para ser musicalmente valiosa, não pode ser, digo eu, mera propaganda de uma ideologia, mas antes a expressão de vivências, ideias abstratas, emoções. Ouça-se como exemplo o Sanctus para tenor solista da Missa de Requiem, o Requiem é a Missa de Finados, do compositor romântico francês Hector Berlioz. Datada de 1837, esta grande missa dos mortos impressiona pela vividez e energia do seu arranjo, com uma enorme orquestra e coro. Na estreia, cantores e músicos juntos eram 400, porém o compositor admite a hipótese, se o espaço permitir, do coro poder ser dobrado ou triplicado e a orquestra ser proporcionalmente aumentada. É um efetivo super impressionante, criando não poucas vezes uma atmosfera de medo e terror face ao fim e ao além. Contudo, no Sanctus, a intervenção extasiada do solista, numa tessitura muito aguda, acompanhada pelas violas e rodeada por um coro feminino, sugerindo as vozes dos anjos ou outro som que o ouvinte prefira, esse Sanctus convida-nos à representação visual do céu, ou, se ao ouvinte lhe parecer melhor, de um ambiente intimista. Thank you. Vista a questão do outro lado, há muita música de qualidade baseada em textos sacros que foi escrita por ateus. O próprio Berlioz não era propriamente um homem profundamente religioso e o seu Requiem está muito longe de ser dos mais religiosos que conhecemos. É uma boa obra religiosa, mas não expressa nenhuma fé pessoal profunda do seu autor. E vem-me à memória as palavras que li algures sobre uma obra que éramos convidados a ouvir, entre aspas, de joelhos, não por Deus, mas pela religião da própria obra. E lembro-me, entre vários outros, do compositor português Fernando Lopes Graça, que não é propriamente exemplo de um crente, dele e do seu Requiem para as vítimas do fascismo em Portugal. O final dos Santos, o Hosana, é uma fuga cantada por todo o coro, acompanhada por toda a orquestra. Como diz o texto latino, todo o céu e a terra louvam a Deus nas alturas. Nem sempre foi assim, mas há séculos que as partes textuais da missa são agrupadas em dois grupos, cujas partes são intercaladas. Os dois grupos são o ordinário e o próprio. O ordinário da missa é o conjunto das partes cujo texto se mantém substancialmente invariável em todas as celebrações. O próprio é o conjunto das partes cujos textos variam consoante o dia ou a época. As partes do próprio são o introito, o gradual, o aleluia, o tracto, o ofertório e a comunhão. As partes do ordinário são fundamentalmente e sequencialmente cinco. O nome de cada uma é a primeira ou primeiras palavras de seu texto, a saber, Kyria, o Glória, o Credo, o Santos e o Agnus Dei. Comecemos pelo Kyria. Kyria é a primeira palavra da frase grega Kyria eleison, traduzível para português por Senhor, tem piedade. É uma súplica de perdão. O texto completo do Kyria é Kyria eleison, Christe eleison, Kyria eleison. Em português, Senhor, tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Este é o tal Kyria da pequena missa solene de Rossini, uma missa a que ainda regressaremos novamente. O título diz que é pequena, contraditoriamente acrescenta que é solene. É pequena no número de intérpretes, atendendo a que foi escrita, em palavras do compositor, para 12 cantores de 3 sexos, homens, mulheres e castrati, no total de 12 querubins. São acompanhados apenas por 2 pianos e harmónio. O harmónio é um instrumento de tecla semelhante a um órgão de igreja. Mais tarde, Rossini haveria de escrever uma versão orquestral. A menção aos castrati e aos querubins é uma alfinetada provocadora do compositor à proibição que a Igreja Católica impunha às mulheres de cantar nas igrejas. Passemos ao Glória. Glória a Deus nas alturas, ou em latim, bem, uma nota antes de continuar. Não seguirei aqui a pronúncia restaurada do latim, ainda que não por discordância da mesma. Adiante. Dizia que, em latim, Gloria in Excelsis Deo é o nome de um antiquíssimo hino, atualmente o segundo momento do ordinário da missa. É cantado ou recitado apenas nas solenidades litúrgicas e ainda aos domingos, com exceção dos domingos do Advento e da Quaresma. Talvez por se tratar de um hino de louvor, dá origem por vezes a obras musicais independentes. Glorioso Glória de Vivaldi, por exemplo, independente de qualquer missa, dura cerca de 30 minutos. No entanto, as instruções da Igreja vão no sentido de que, dada a extensão do texto dos respectivos hinos, a música do Glória e do Credo devem ser relativamente breves. No sentido dessa brevidade, deveria evitar-se utilizar muitas notas para uma sílaba, a chamada música melismática, preferindo-se a silábica, em que cada sílaba de texto corresponde a uma única nota. Era essa a tradição de Gregoriano, como se pode verificar neste Glória clássico, despachado em pouco mais de 2 minutos. Esta foi a versão com mais qualidade sonora que encontrei. Ainda assim, nada de excepcional. Apesar das recomendações de Roma e da tradição gregoriana, as missas têm glória de maior duração. É o que acontece, entre muitos outros exemplos possíveis, na missa em sol maior do compositor português do século XVIII, Carlos Seixas. Proponho, de Glória, a bonita secção Laudamus Te, em português, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. O terceiro momento do ordinário é o credo, palavra latina de onde deriva o nosso verbo crer. O credo, que à semelhança do Glória não está em todas as missas, o credo é isso mesmo, uma proclamação da fé nas três pessoas da Santíssima Trindade, na Igreja e na ressurreição dos mortos. Sendo proclamação de fé, o credo, mais do que outras partes da missa, presta-se a abordagens musicais peculiares, mais ou menos afastadas ou mais ou menos próximas de dogmatismos, conforme os compositores. Para dar um único exemplo, é sobretudo no credo da sua missa solene que Beethoven expressa a sua peculiar religiosidade ou a falta dela, na perspectiva de alguns. O seu credo começa assertivo, vincado, rítmica e melodicamente, realçando a palavra credo, a fé, contra o dogmatismo, como veremos a seguir. Beethoven dá relevos diferentes às diferentes partes do texto, de acordo com a sua identificação pessoal com elas. Assim, simplesmente escorraça alguns dos mais importantes dogmas cristãos para realçar a sua fé. É o caso da parte em que se canta Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. A crença na Igreja Católica é camuflada pelo compositor. Os tenores bem a cantam a certo, mas são abafados pelas entradas efusivas do coro, que repetidamente repete Credo, creio, deste modo. Deste modo, Beethoven diz-nos claramente que a fé, para ele, vale mais que os dogmas eclesiásticos. O texto volta a perceber-se claramente quando se professa a remissão dos pecados e especialmente quando se canta durante largos minutos espero a vida do mundo que há de vir. Em latim, et vitam venturi seculi. Esta é a fé de Beethoven, fé no futuro, a fé que a sua obra sempre destacou. Mudaremos agora de estilo musical e mudaremos para o século XX e para um título estranho para uma missa. O escritor checo Milan Kundera disse dela que isso é uma orgia, não uma missa. O compositor, também é checo, bastante conhecido, ateu, dá pelo nome de Leos Janáček e escreveu esta obra religiosa inspirado, veja só, inspirado pelo amor não correspondido por uma mulher casada bem mais nova. O título da obra, de 1926, é Missa Glagolítica. O texto não é em latim, mas em eslavónio, antiga língua litúrgica eslava. É um idioma originalmente escrito em alfabeto glagolítico, daí o nome da missa, um alfabeto supostamente criado por São Cirilo e São Metódio na Idade Média. Janáček era um entusiasta do pan-eslavismo e esta é também uma homenagem à cultura eslava com tintas étnicas. Proponho a audição dos santos. Santos, de onde deriva a palavra portuguesa santo, é o início do hino onde se proclama Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. Janáček não aproveita o texto latino, mas o eslavónio. Numa linguagem musical de grande originalidade e modernidade, ainda que não delicada, vamos então ouvir os santos, perdão, o suete, esperando não ter pronunciado muito mal. Thank you. Vale a pena procurar no YouTube ou noutro sítio onde houver o deslumbrante final desta missa glagolítica, um sensacional solo de órgão seguido de um prelúdio sinfónico chamado de entrada. Entrada, digo eu, sabe-se lá para onde. Finalmente, o Agnus Dei, ou em português, Cordeiro de Deus. É o quinto e último integrante do ordinário da missa. A letra é muito breve. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, repete-se, e termina com Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Convido o meu ouvinte a apreciar o que Mozart faz musicalmente com estas invocações tão simples na sua 15ª missa, concluída em 1779, a Missa da Coroação, assim chamada porque, segundo parece, se tornou a música preferida para coroações reais e imperiais na corte de Viena no início do século XIX. Particularmente ternurento, doce, daquelas ternuras de um manso cordeiro ou, possivelmente melhor, das doçuras de uma namorada. Se ao ouvinte parecer ousadia demasiada ouvir doçuras de namoradas ou de namorados, pois claro, se lhe parecer demasiado imaginar tais doçuras no Agnus Dei de uma missa, peço-lhe que ouça as semelhanças melódicas deste Agnus Dei com a ária Dove Sono, também de Mozart, onde a Condessa das Bodas de Fígaro recorda os antigos momentos de ternura e prazer com o marido, agora ele em outras aventuras. Voltemos à missa. Não é raro que algumas secções de alguns dos cinco momentos do ordinário sejam objeto de tratamento musical separado. No Glória, por exemplo, é comum isso acontecer com as secções Laudamus Te ou Começante ao Espírito. O Laudamus Te, já ouvimos antes de uma missa de Carlos Seixas. Pensei ainda, entre outros possíveis, no da missa em Dó Menor de Mozart. Por falta de tempo para colocar aqui, sugiro que o procure no YouTube. E para terminar, volto à pequena missa solene de Rossini, concretamente ao Cum Sancto Spiritu. Canta-se em latim Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. Amém. Em português, a letra seria Com o Espírito Santo na Glória de Deus Pai. Amém. Ora, confesse lá, se não apetece abanar o corpo ao ritmo deste pedaço de missa. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeuau.net, sem acentos e sem espaços.